que só dá rosa, mas não cheira. A frescura das gotas úmidas, que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João, que é de ninguém. Pétalas de rosa carregadas pelo vento, um amor tão puro carregou meu pensamento. Olha, um tico-tico mora ao lado e passeando no molhado adivinhou a primavera. Chuva boa, prazenteira, que vem molhar minha roseira. Chuva boa, criadeira, que molha a terra, que enche o rio, que limpa o céu, que traz o azul. Água esperta se lança em vasto rio de águas calmas.